Controle Salvador, boa noite, meu amigo. Informação Campos. 66 autorizada a chegada Mari, desça e mantenha 2 mil pés, ajuste 1097. Autorizada Mari, desça e mantenha 2 mil com 1017. Boa noite, 66. Salvador Azul 2781. Isso. Quando possível seu approach de conquista pra gente? Canal com centro aguarde. Boa noite, 9305, Alímbia, cola no 0, vento no 30 graus, meia dúzia no. Alímbia, cola, 1 no 0, azul no 305. Zona 97, boa noite, formação em uniforme, galeão autorizado nível 360, via pela November 857 até a posição Monço. Decolagem pistão no 0, curva direita após decolagem, perfil de saída da AEL, letra, voa direto Irumi. Controle 120 decimal 8, transponder 5115. Gente, vai copiar a informação de forma, autorizado galeão 360, para o número 857, se a posição mostra, fala no 0, curva direita da AEL, letra Irumi, 5115, transponder, controle 720, 3197. Entrei pelo 97 correto, posição 3, chama o canto de back, funamento. Decolou 4-5, controle 120, decimal 8. 308 azul 9305. 208 azul 9305, meu pé é 0-6 coral. 305, contato do radar, sumo nível 1-6-0. 0 coral, 9305. Papa Golf, desça via chegada Mari para 2000, ajuste 1097. O 2781, passar 160, vou ir direto Vitória da Conquista, presente. Direto Conquista, 2781, obrigado. Bom, 866, autorizado, sinal ILS X-Ray, fonte estabilizada. Por sinal X-Ray, passar estabilizado, bom, 866. Nenhuma chamada, confirme. Chamada da agora que a gente chega. E a aeronave está modulando na sequência do controle. Passando 70, chame o centro na frequência 1288, alterno 260. 1288, 260, obrigado. Caminha LS, gol 9866. 66 com prédio final e LR, se torrindo no 895. 895, 866. Salvador, eu vou no 866, passando Simbra, visual com a 10. 1866, tem livre pouso, pistola 0, vento 120 graus, 79. Livre pouso, cabeceira 1-0, gol 1866.

Salvador, boa noite, voo 1099, 5 Sport. O 099, só um instante, copa, prepara a sair da árvore, eleva, aguarde. Táxi via Índia até o ponto de espera do sono 0, quando lá torre 1.18.95, ajuste no 097, bom voo. No 097, a ponte espera 1.0.1.8.5.3.2.3.1.7. Bom, 1.866, Juliette, portão 04, observando a aeronave da TAN, iniciando o táxi no setor. Juliette, porta 14, observa na aeronave Tatã, o gol no 866. Gol no 099, copia. Prossiga. Autorizado para Confins, via Pesulo 21, nível 360. Perfil de saída Arbor, transição Elefa, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5127, controle 120, decimal 8. Confins aprovado, conforme 360, Prezulu 21, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa. Transponder 5127, controle 208, gol 1099. Gol 1099, correto, portão 9, chame pronto, pushback, seu nome. Chamará. Alô, Salvador, boa noite, gol 1705, 129, portão 02, autorização para o Galeão. Gol 1705, Galeão. Autorizado nível 360, via Upper November 857 até a posição Monso. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída Dael, Leda e Rumi. Transponder 5132, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão nível 360, via Upper November 857 até Monso. Decolada no zero, saída primeira curva direita, Dael, Leda e Rumi. 5132, o transponder e o controle 208, gol 1705. Gol 1705, correto, portão 2, chame pronto, pushback, seu nome. Chamará, gol 1705. Vai passando Duna, Fox Papa Golf. Fox Papa Golf, completo procedimento, chama torre 18.95. 2950, Golf. Salvador, boa noite, Foxtrot Papagolf, Mielé, X-Ray. Foxtrot Papagolf, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso, intenções da 1-0. Afirmativo, já está estabilizado. Gente, continua a aproximação, já tem contato visual, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós. Fox Papagolf. Golf. Torre, 3197, mantém o ponto de espera e aguarde. Aguarda. Salvador, boa noite, gol 1-1-68. Gol 1-1-68, adiciona identificação, chegada Mari, vê se aí mantém o nível 050. Chegada Mari, 050, enquanto perdi o contato com o Centro Rio. Gol 1-1-68. Na identificação. Sim. O gol 1-1-68, pode ir lá, posição dura? 304. Está, obrigado. Taxa Control, trânsito na curta, autoridade de manter para 3-1-7. Ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, 3-1-7. Sierra Zulu Alfa, boa noite, prossiga. Tá, Romeu Sierra Zulu Alfa, confirme, foi realizado o novo plano? Gente, só um instante, vou checar o último plano. O momento seria os 10-2, 1-1-5 já vencido. Só um instante, vou checar junto à sala aérea. Fox Papa Golf, boa noite, confirme o pátio destino. Gente, conhece o aeródromo? Gente, inicialmente táxi via Alfa, mantenha a posição antes da taxi 6 de leste, aguardando para ingresso, parte 1. Alinhado pronto na 0, 3-1-7. Livre decolagem 1-0, vento 1-2-0 graus, 8-9, está 3-1-9-7. Livre decolagem 1-0, 3-1-9-7. O 305 confere, serviço 10 cerrado, chama agora Ilhéus e 120 decimal 1. Ilhéus, aeronave da Gol, finalizando o curso no portão 09, na minha escuta aguardando pra gente ver. Gol 1099 com 177 a bordo, 3:30, Campinas. 3197, contato radar na decolagem, saído da Elf e mantenha 360. 360, possível da Elf presente? Passado líder. 360 líder, obrigado, 397. Bono 68, sem restrições, desça para 2010, o ajuste no 097. Autorizado LS, reforçando o localizador. Ok, sem restrições, na 2017, o apartamento estabilizado, localizador no 68. Decolagem pistão no zero, curva direita, após decolagem, perfil de saída Arbor, transição Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5006. Do Alfa correto para acionamento Sites Torre Transfer em 1-1-8-95, o ajuste no 097, bom voo. Patango Fox Trote Papa Golf, de passagem aeronave da Gol, após prossiga Juliette, contorne o pátio 1, reporte novamente no Taxi Lima. Boa noite, 1099, próxima ponte espera pronta. 099, autorizado a alinhar e decolar no 0, vento no 30 graus, meia dúzia nove. Se alinha e decola no 0, gol no 099. Paulo Salvador, gol 1705, pushback e acionamento 02. 70502 é autorizado a chamar. Agora táxi 705. Confirme. Força pra gol, foi perdido ataque até Quebec. Quando lá chame torre, 1-2-1-9-5. Decolou 1-0, controle 1-2-0, então. 2-0, tem mais gol, 1-0-9-9. Controle, boa noite, chegou 1-0-9-9, decolou 2-0-1-100. 1-0-9-9, contato radar na decolagem, saída Argos, tudo mantém 360. 360, gol 1-0-9-9, centro de dorme direto, posição Árvore ou Elefa? Cruzado, direto Elefa. Direto Elefa, obrigado, gol 1-0-9-9. Cruzamento até o pátio 5, estacionar frequência livre. Boa. Estabilizado, gol no 68. Gol no 68, se enche, torre 18.95. 95. 3197, chama Recife em 125 decimal 1. Confirmando 125 1? Confirma. Obrigado, uma boa noite. Para o táxi, o voo 1705 com 1975 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 54 de autonomia. Você autoriza o táxi direita via Índia, ponto de espera do Zé Chimiton, 118, estacionamento 5, estacionamento 097. Via Índia, então ponto de espera do Zé, 118, estacionamento 0, 97, voo 1705. Salvador, eu vou no 68, está na final normal, pistão no zero. O no 68 tem livre pouso, pistão no zero, vento no 20 graus com 6209. Eu pouso na 10, vou no 68. Salvador, o voo 1705, ponto de espera do zero pronto. 705, após o tráfego da companhia na curta, Lima, mantém no zero. Após o tráfego da companhia, Lima, mantém no zero, voo 1705. Controle, voo 1099, possibilidade de fazer na pro de mapa, está presente? 099, cuidando com centro Recife, na frequência 128.8, alternando em 126.0. 28260, obrigado, tem mais uma boa noite, bom 9090. Uno 168, nos fala 16, livre direita, 121, decimal 9. Direita 219, gol, no 165. Alô, Salvador, boa noite, gol, o 968 livrou. Gol 968, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, gol 968. 110 graus, com 59. Nível de decolagem da 10, gol 1-0. 1099, controle. Pou 1099. Decolou 09, controle 1208. Controle 1208, bom, 705. Controle Salvador, boa noite, bom, 705, saída da EL, passo para 1500 testes. 705, contato radar, saída da EL, 3 abelhadas, subindo para 360. Saída da EL, direto Leda, subindo 360, bom, 705. Acionamento a critério Samitax, Serra Azul Alfa, com 5 pessoas a bordo? São 5 pessoas a bordo, vai chamar para táxi de Azul Alfa. Calma, 259, após a passagem do Boeing da Gol, retaguarda, autorizado, chamitário. Boeing da Gol, segue até a interseção, reparte para o cruzamento da 1735. Para 705, chama Recife em 1251. Recife 1251, gol 705. Iniciando 6259-7. 6259. Ah, firma, está iniciando no 7. Enter. Autorizado o cruzamento da 1735, prossegue via Quebec Mike Lima. Na Lima, chama o solo em 219 para prosseguir. Taxi 8-6259-160, 4 horas, galeão. Confirme POB. Confirme? Confirme POB. 1-960, senhor. Senhor 219, táxi, parte principal, táxi Índia, ponto espera 10, torre 1-1895, ajuste ao tipo 1097. Ponto espera 295. Volvo até o ponto de espera da 90 autorizado via Taxa Índia, que é negar 1017, 21895, ponto de espera. Obrigada, vai chamar o Infraero. A linha degola no 0, ventura 20 graus com 89. A linha decola, 6259. Zulu Alfa Lima, mantendo. Oceana 6259, decolou de 32, controle na 20, decimal 8. 208, bom. Oceana 6259, contato a radar, saída da EL, nível 360. Confirmo. Saída da EL, nível 360, voando Leda. Voando Leda, 360. Alfa livre de colagem 1-0, vento 1-2-0 graus, 8-9. Terra Azul Alfa, decolou 35, controle 1208. 1208, chegou. Controle Salvador, vamos ver, Azul Alfa, decolou, 35. Terra Azul Alfa, contato radar, saída árvore, voo leve, está subindo para o 470. 470, mantendo a subida, confere. Desejo autorizado para o Agilessor. Ok, autorizado para o Agilessor, após. Autorizado da presente, Alessor, Serra do Alfa. Ok, da presente, está autorizado para o Agilessor, Serra do Alfa. Controle, venda 59, a gente está com uma hora de atraso. Alguma chance de uma morte?